sucesso. Não sou eu nem é minha versatilidade. É que eu gravo com a pá de pagodeiros, que são compositores de verdade. A razão do meu sucesso. Mandei minha nega pro inferno e também viajei no Apolo do samba. Sou produto do morro, sou malandro rico nesse mundo cão. Gatuno que entra na casa de pobre, toma tapa da minha sogra sapatão. E depois sai gritando pela rua, pega eu que eu sou ladrão. E depois sai gritando pela rua, pega eu que eu sou ladrão. E o Chico também não deu sorte para o bicho feroz, tem uma planta maneira. Liberdade é um lindo samba de quadra, fruto da minha querida Mangueira. Veja bem que o malandro era forte, mas se for caboclo foi quem lhe amarrou e virou comida de piranha, porque não aprendeu a ser um bom sofredor. Virou comida de piranha, porque não aprendeu a ser um bom sofredor. No meu coreto, fez a cabeça sozinho, esqueceu do vovô. Veja bem que o mané só fez graça e o que fez o pai velho, 171, ele vendeu a batata da vovó pra um tal de Zé Fofinho de Ogum. Ele vendeu a batata da vovó pra um tal de Zé Fofinho de Ogum. Sou federal, já falei com você, crocodilo, comigo acaba no pinel. Defunto caguete foi barrado no inferno, como é que ele pode ter feito lá no céu? É por isso que eu vou contar até três, pra tu sair da aba do meu chapéu. Aqueles morros que eu exaltei é do Pedro Butina, eu posso provar. Joel Silva diz que não tem culpa se ela não tem aonde morar. Saudação às favelas é do Sérgio Fernandes, todos do Morro do Galo, que é meu lugar. Saudações às favelas é do Sérgio. Estou aqui muito respeitosamente provando e comprovando minha versatilidade, agradecendo a todos os compositores de verdade que vem sempre gravando comigo. Aí tem um lembrete, malandra, se liga no papo. Quem gravar para compositores de verdade tá sempre fazendo sucesso. Inclusive compositores que se chama Dois, Lupisa, Pé de Boca.